graça, capaz de suportar o extermínio em massa. Podem rir, mas não me vão matar. O mau tempo que passa deixou de me assustar. De Deus, eu não. Há cidades cor de cinza, onde as mulheres se agitam velozmente como o tempo que passou. Que memórias guardam os lugares esquecidos, as pedras do teu silêncio que eu cruzo dia a dia. Onde estão os berços dos filhos que carregas? Não os vês crescer na rua, estão dentro de ti, Lisboa. Há cidades que se envolvem de progresso e tradição, dotadas de uma inteira falta de imaginação. Fecham-se as planadas, surjam-se os passeios, gastam-se os domingos num gigante templo de consumo. Onde estão os berços dos filhos que carregas? Não os vês crescer na rua, estão dentro de ti, Lisboa. Ninguém escuta a tua prece, que será de ti, Lisboa. Cidades cor de cinza. Que memórias guardam? Onde estão os berços dos filhos que carregas? Não os vês crescer na rua, estão dentro de ti, Lisboa. Ninguém escuta a tua prece, que será de ti, Lisboa. We'll be right back. Thank you. olhas em volta de mim. Quem eu sou, para onde vou? Sou a vossa perdição, o declínio em que caíste. Sou o rei da incoerência que se traiu a si mesmo. Não há ego nem vaidade que me possa desistir. Este império do efêmero não há alma que aguente. São as regras do consumo a reger a minha gente. Este império do efêmero não há alma que aguente. São as regras do consumo a reger a minha gente. Mais tentado eu me sinto. Já não há de faltar muito para apertar de novo o cinto. Se acaso em minhas mãos fica um pedaço de ouro, logo morro de desdém em frente e um tesouro. Neste império do inferno não há alma que aguente. São as regras do consumo a reger a minha gente. Neste império do inferno não há alma que aguente. São as regras do consumo a reger a minha gente. Para vencer e convencer, escolher ficar atrás, sem uma ambição e um caminho a percorrer. Que será de mim? Que futuro eu vou ter? Na festa dos vencidos não se aceitam marcações. Não existem prémios, não desperta tentações. Põe-te à vontade, ninguém te quer enganar. Deus perde em tudo, não há nada para ganhar. Na festa dos vencidos não se aceitam marcações. Não existem prémios, põe-te à vontade, ninguém te quer enganar. Deus perde em tudo, não há nada para ganhar. Deus perde em tudo, não há nada para ganhar. Ser igual entre diferentes, que é como quem diz ter as emoções libertas. Dançar a toda a luz pela noite das ofertas. É só bater à porta, ficam sempre abertas. Na festa dos vencidos não se aceitam marcações. Não existem prémios, não desperta tentações. À vontade, ninguém te quer enganar. Deus perde em tudo, não há nada para ganhar. Na festa dos vencidos não se aceitam marcações. Não existem prémios, não desperta tentações. Põe-te à vontade, ninguém te quer enganar. Deus perde em tudo, não há nada para ganhar. Deus perde em tudo, não há nada para ganhar. das coisas simples. Uma é ver-te a sorrir. Os dedos são a ponte entre o vidro onde escrevo e a pele do teu corpo. Oh, alguém canta os dias sem ninguém. À espera que o empurre uma vida. verdade é bem diferente, confirmada dia a dia com rigor. Por todos esses números que não mentem e apontam Portugal à cabeça da Europa Ocidental no orgulho masculino. Ergam-se donas de bem, exultem de alegria. Benditas sejam vós entre as mulheres. À espera de um belo, à ordem social de um Deus a quem os homens chamam seu. Suprema cobardia que recusa e vos convido a gritar. Ergam-se donas de bem, exultem de alegria. Benditas sejam vós entre as mulheres. Thank you. céu sem que eu soubesse onde. Ah, eles ignoram quem adormeceu debaixo dessa ponte. Ah, eles ignoram, ignoram. Esquecer.